Fecheiro 7, parte 2. O Sr. X, aqui chamado Pierre Rabier. Trata-se de uma história verdadeira até nos pormenores. Foi por consideração para com a mulher e o filho deste homem, aqui chamado Pierre Rabier, que não a publiquei antes e aqui ainda tomo a precaução de não lhe dar o nome verdadeiro. Desta vez passaram 40 anos sobre estes factos. Já estamos velhos, mesmo sabendo-os, já não ferem como teriam ferido antes, quando éramos novos. Resta uma questão que pode suscitar dúvidas. Porquê publicar aqui algo que continua, de certo modo, a ser anedótico? Era terrível, de facto, era aterrador viver isto, a ponto de se poder morrer de horror. Mas era só assim. Nunca passava a uma dimensão que se aproximasse da literatura. Que havia de fazer? Na dúvida, redigi. Na dúvida, dei a ler aos meus amigos, Hervé Le Manson e Anne Andrea. Decidiram que era preciso publicar, por causa da descrição que eu fazia de Rabier, dessa forma ilusória de existir, através da função punitiva, que a maior parte do tempo substitui ética ou filosofia ou moral, e não só na polícia. É o dia 6 de junho de 1944, de manhã, na grande sala de espera da prisão de Fresnes. Venho trazer uma encomenda ao meu marido, que foi preso no dia 1 de junho, há 6 dias. Há um alerta. Os alemães fecham as portas da sala de espera e deixam-nos sós. Somos uns 10, não falamos uns com os outros. O barulho das esquadrilhas já se ouve por cima de Paris. É enorme. Ouço dizerem-me em voz baixa, mas clara, a frase seguinte: desembarcaram esta manhã, às 6 horas. Volto-me, é um homem novo. Grito baixinho: não é verdade, não espalhe notícias falsas. O homem novo diz: é verdade. Não acreditamos nele. Todos choram. O alerta para. Os alemães evacuam a sala de espera. Não há encomendas hoje. É quando chego a Paris, à rua de Rennes, que vejo. Todos os rostos à minha volta olham-se como se fossem loucos. Sorriem uns para os outros. Dirijo-me a um homem novo, pergunto-lhe: é verdade? Ele responde: é verdade. As encomendas de víveres estão suspensas sine die. Vou a Fresnes diversas vezes para nada. Decido-me então a obter uma autorização de encomenda através da Rua de Saussay. Uma das minhas amigas, secretária na informação, encarrega-se de telefonar ao Dr. Kiefer, Avenida Forre, em nome do diretor dela, para obter a recomendação respectiva. Convocam-na. É recebida pelo secretário do Dr. Kiefer, que lhe diz que se dirige ao gabinete 415 E4, no quarto andar da Rua de Saussay. Não há recomendação alguma. Espero vários dias seguidos em frente da Rua de Saussay. A bicha ocupa 100 metros de passeio. Esperamos. Não para entrar nos escritórios da polícia alemã, mas para tomar a vez para lá entrar. 3 dias, 4 dias. Só quando chegar ao secretário do gabinete das autorizações de encomendas é que posso mostrar a recomendação do Dr. Kiefer. Tenho que ir primeiro a esse gabinete 415 ver um certo Sr. Hermann. Espero a manhã toda. O Sr. Hermann está ausente. A secretária de um gabinete vizinho dá-me um papel que me permite voltar no dia seguinte de manhã. Mais uma vez, o Sr. Hermann está ausente. Espero toda a manhã. O desembarque já foi há 8 dias. Sente-se a derrota a invadir as altas chefias da polícia alemã. O meu livre trânsito expira ao meio-dia. Procuro em vão a secretária que vi na véspera. Vou perder a vantagem de algumas 20 horas de espera. Abordo um homem alto que vai a passar nos corredores e peço-lhe que me faça o favor de prolongar o meu livre trânsito até à noite. Ele manda-me mostrar-lhe a minha ficha. estendo-lhe, diz: Mas é o caso da Rua de Upin. Pronuncia o nome do meu marido. Diz-me que foi ele quem prendeu o meu marido e que procedeu ao primeiro interrogatório. Este senhor é X, aqui chamado Pierre Rabier, agente da Gestapo. É parente? Sou a mulher. Ah, sabe, é um caso aborrecido. Não faço qualquer pergunta a Pierre Rabier. Mostra-se extremamente bem educado. Ele próprio renova o meu livre trânsito e diz-me que amanhã Herman vai alistar. Torno a ver Rabier no dia seguinte, quando venho ver Herman por causa da autorização de encomenda. Espero no corredor, saio de uma porta. Segura nos braços uma mulher jovem, semidesmaiada e muito pálida, com a roupa molhada. Sorri-me, desaparece. Volta uns minutos mais tarde, sorri novamente. Então continua à espera? Digo que não tem importância. Ele retoma a história da Rua de Upin. Era uma verdadeira caserna e, além disso, em cima da mesa estava aquele plano. É uma história bastante grave. Faz-me algumas perguntas. Eu sabia que o meu marido fazia parte de um organismo de resistência? Eu conhecia as pessoas que viviam na Rua de Upin? Digo que as conhecia mal, ou nem isso, que escrevia livros, que o resto não me interessava. Diz-me que sabe, que o meu marido lhe disse, que até encontrou dois romances meus na mesa da sala quando o prendeu. Ri-se, até os levou. Não me faz mais perguntas. Diz-me finalmente a verdade. Não posso obter a autorização de encomenda, porque as autorizações de encomendas foram suprimidas. Mas que há uma possibilidade de passar as encomendas pelo inspetor alemão quando ele for interrogar os presos. O instrutor é Herman, aquele de quem eu estou à espera há 3 dias. Chega ao fim da tarde. Falo-lhe da solução que Rabier me propôs. Diz que eu não vou poder ver o meu marido, mas que ele se encarregará de lhe levar as encomendas, a ele e à irmã. Posso lá ir levar no dia seguinte de manhã. À saída do gabinete de Herman, volto a encontrar Rabier. Sorri, reconforta-me. O meu marido não vai ser fuzilado, apesar do plano para fazer explodir as instalações alemãs, que foi encontrado em cima da mesa da sala com os dois romances. Ri-se. Vivo num isolamento total. Única ligação com o exterior, um telefonema de D, todas as manhãs e todas as noites. Passam 3 semanas. A Gestapo ainda não veio revistar-me a casa. Se tudo correr bem, pensamos que agora já não vem. Peço para começar novamente a trabalhar. Concedem-mo. François Morlin, o chefe do nosso movimento, precisa de um agente de ligação e manda pedir que eu substitua o agente Ferri, que vai para Toulouse. Aceito. Na primeira segunda-feira de julho, às 11h30 da manhã, tenho que pôr em contacto Duponceau. Nessa altura era delegado no MNPGD na Suíça, e Godard, chefe de gabinete do ministro dos prisioneiros, Henri Fresnay. Temos que nos encontrar à esquina do Boulevard Saint-Germain e da Câmara dos Deputados, do lado oposto ao da Câmara. Chego à hora. Encontro Duponceau. Vou ter com ele e conversamos com o ar negligente e natural que os membros da resistência exibem à luz do dia. Não passaram ainda 5 minutos e ouço chamar a poucos metros. Pierre Rabier. Chama-me dando um estalo com os dedos. Tenho um ar severo. Penso que estamos perdidos. Digo a Duponceau. É a Gestapo. Estamos feitos. Vou ter com Rabier sem hesitar. Não me dá os bons dias. Está a reconhecer-me? Sim. Onde é que me viu? Na rua de Saussay? Ou a presença de Rabier é um puro acaso, ou vem prender-nos. Nesse caso, a 11 ligeira da Polizei espera atrás do edifício. E já é demasiado tarde. Sorrio a Rabier. Digo-lhe, estou muito contente por o encontrar. Tentei várias vezes vê-lo à saída da rua de Saussé. Estou sem notícias do meu marido. O ar severo de Rabier dissipa-se imediatamente, o que não me tranquiliza. Torna-se alegre, cordial, dá-me notícias da minha cunhada, a quem viu e a quem entregou a encomenda de que Hermann se encarregou. Não viu o meu marido, mas sabe que a encomenda dele lhe foi entregue. Não me lembro de mais nada do que ele disse, mas lembro-me disto, que por um lado, de o Ponceau, para não me perder, perder o contacto, fica ali onde está. E que por outro lado, Godard chega e não sei por que milagre não vem ter comigo. Só estou à espera que de um segundo para o outro ele pense que Rabier é de o Ponceau e venha estender-me a mão, mas afinal não o faz. Rabier e eu estamos no meio dos meus dois camaradas, um 5 metros à frente, outro 5 metros atrás. Esta situação de efeito cómico garantido e provado não faz rir ninguém. Ainda hoje pergunto a mim própria, como é que Rabier não se dá conta da minha perturbação? Devo estar verde. Aperto os maxilares para não bater os dentes. Dir-se-ia que Rabier não vê isso. Fala durante 10 minutos. Eu não ouço nada. Pouco lhe importa, dir-se-ia. Através do meu medo, à medida que o tempo passa, uma esperança vai crescendo, a de ele ser louco. O comportamento posterior de Rabier nunca desmentiu esse meu sentimento. Enquanto ele fala, passam pessoas e param ao pé de nós. A senhora Bigorry e o filho, vizinhos de bairro que não vejo há 10 anos, não posso dizer uma palavra, vão-se rapidamente embora, admirados, sem dúvida, com a mudança no meu aspecto. Rabier diz-me, ora bem, realmente conheço muita gente por aqui. Fará depois, muitas vezes, alusão aos numerosos encontros desse dia. E depois começo outra vez a falar. Ouço dizer-me que, em breve, teria informações sobre o meu marido. Concordo imediatamente com ele. Depois fiz isso com frequência. Insisto para o tornar a ver, para me encontrar com ele. Marca-me um encontro para essa mesma tarde, às 5:30, nos jardins da Avenida Marigny. Separamo-nos. Lentamente aproximo-me de Dieu Ponceau. Digo-lhe que não percebo. O colega devia estar atrás do edifício. As minhas dúvidas continuam a ser terríveis, porque não percebo de maneira nenhuma porque é que Rabier me chamou, nem porque me reteve durante tanto tempo. Não vem ninguém detrás do prédio. Aviso de Ponceau que o homem que ali está, a 3 metros, é aquele com quem ele tem que ter o contacto, Godard. Afasto-me, não sei o que irá acontecer. Já não sei se fiz bem em não ir eu avisar Godard. Não me volto. Vou diretamente à Gallimard. Deixo-me cair em cima de um maple. Nessa mesma noite fico a saber. Os meus camaradas não foram presos. A presença de Rabier era realmente um acaso. Parou porque reconheceu a jovem francesa que tinha levado a encomenda à rua de Saussé. Soube-o depois, Rabier estava fascinado pelos intelectuais franceses, artistas, autores de livros. Tinha entrado para a Gestapo porque não tinha podido adquirir uma livraria de livros de arte, SIC. Nessa mesma tarde, encontro-me com Rabier. Não tem notícia nenhuma para me dar, nem do meu marido, nem da minha cunhada, mas diz-me que pode vir a ter. A partir desse dia, Rabier telefona-me primeiro de 2 em 2 dias e depois todos os dias. Depois, muito depressa, pede-me que me encontre com ele. Encontro-me com ele. As ordens de François Morlin são formais. Tenho de manter este contacto. É o único que nos liga ainda aos camaradas presos. Além disso, se eu não fosse aos encontros com Rabier, acabava por fazer com que ele suspeitasse de mim. Vejo a Rabia todos os dias. Às vezes convida-me para almoçar, sempre em restaurantes do mercado negro. A maior parte do tempo vamos a cafés. Conta-me as prisões que faz. Mas o que me conta principalmente não é a sua vida atual, é a vida a que aspira. Fala muitas vezes na pequena livraria de arte. Trato de lhe lembrar sempre a existência do meu marido. Diz que não se tem esquecido do assunto. Apesar das ordens de François Molin, tento diversas vezes romper com ele, mas aviso-o. Digo-lhe que vou partir para o campo, que estou cansada. Não acredita. Não sabe se estou inocente. O que sabe é que me domina. Tem razão. Não chego nunca a partir para o campo. Sempre aquele medo insuportável de ficar definitivamente cortada de Robert L., meu marido. Insisto para ficar a saber onde é que ele está. Ele jura-me que anda a tratar disso. Segundo diz, evitou-lhe um julgamento. E o meu marido foi agora assimilado aos refratários do STO. Eu também o domino. Se souber que o meu marido partiu para a Alemanha, já não preciso de me encontrar com ele e ele sabe. A história do STO é falsa. Virei a sabê-lo mais tarde. Mas se Rabia mente, é para me tranquilizar. Tenho a certeza de que acredita que pode fazer mais do que aquilo que na realidade está ao seu alcance. Penso que chegou ao ponto de acreditar que podia fazer com que o meu marido voltasse. E isso foi para me reter, a mim. O mais importante continua a ser o facto de que ele não me diz que o meu marido foi fuzilado, porque eles já não sabem o que andam a fazer aos prisioneiros. Estou outra vez num isolamento quase total. A ordem é de não virem cá a casa e não me reconhecerem sob nenhum pretexto. Deixo, evidentemente, de ter qualquer atividade. Emagreço muito. Atinjo o peso de uma deportada. Todos os dias espero ser presa por Rabier. Todos os dias digo pela última vez à minha porteira qual é o local do meu encontro e a que horas devo voltar. Só continuo a ver um único dos meus camaradas, D, a quem se chama Mass, adjunto do comandante Rodin, chefe de grupo Franco, diretor do jornal L'Homme Libre. Encontramo-nos muito longe do sítio em que vivemos, andamos pela rua e passeamos nos jardins públicos. Digo-lhe o que fiquei a saber por Rabier. Estabelece-se uma divergência no movimento. Há uns que querem abater Rabier imediatamente. Há outros que querem que eu abandone Paris muito depressa.